entende, você é maluca. Mas você nunca me atende, você é maluca e me entende. Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente. Mas você nunca me atende, você é maluca e me entende. Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente. Misturo fogo com gasolina, tô sem minha peita de dar rolê. Volto sem peito, eu deixei com a mina, tá com meu cheiro pra tu saber. Minha camiseta é a favorita, então você tem que me devolver. Tá com meu cheiro na axila, Vitória, eu sei qual é o seu segredo. Mano, um dia eu fui na Diesel, o Derek disse pra eu não usar listra. Brisa amarela porque combina, algo bem quente num dia cinza. Toda essa moda é tão relativa, antes da grana eu pegava a mina com a minha camisa da Maresia. O que ela quer é adrenalina. Eu tenho carro, já tive moto, foda-se o topo. Não tô pra falar quanto eu intoco, não tá pra falar que eu não me importo. Você é linda, me vi em foto, tem uma vírgula no seu corpo. Sei que elas dizem que eu não sou santo, eu tô aqui pra botar um ponto. Lembra de mim no primeiro encontro, sei que eu mudei, cê não sabe o quanto. Mas eu ainda sou o que canto, por isso me encontro por todo canto. É pra você que eu trampo, mas eu preciso de um sindicato. Acho que ainda sou só um sujeito, essa canção é meu predicado. Mas você nunca me atende, você é maluca e me entende. Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente. Mas você nunca me atende, você é maluca e me entende. Você é a única que vai ganhar música da minha pessoa pública daqui pra frente. Eu dividi a capa do jornal com a Bjork. Eu só pude ler no day off. Eletros do meu carro no poste, todos querem a chave do cofre. A polícia não confia nos jovens, os jovens não confiam em ninguém. Nós somos rebeldes, dormi na sua casa de novo. Eu sei você precisa de alguém. Me dê mais remédio, me conte o segredo. Jovens não confiam em ninguém. A era do medo, quem me disse foi um bebo no trem. Ninguém acredita no bem, o mal não é mais um agente secreto. Amar é pros fortes, é mago, massa, gado, sorte, o sol, o salto. A vida é longa, a vida é boa. Chega dessa vida dupla, vida adulta, vida cobra, o tempo leva toda dor embora, tenho ótimas notícias, péssimas memórias. Boas histórias são tristes, boas histórias são. A gente existe por obrigação e ainda existe numa ligação que você nunca atende, você é maluca, me entende. Única